Boa noite, irmão. Graça e paz do Senhor sobre você, sobre a sua casa, em nome do Senhor. Eu gostaria que nós ainda orássemos mais uma vez. Eu vou pedir que você se coloque em pé para essa oração. Você que está com algum problema de enfermidade, você não vai nem precisar de vir aqui à frente. Mas coloca a mão aí onde está enfermo. Se é a cabeça, se é um braço, se é uma mão. Coloca a mão onde está enfermo. Nós vamos orar agora, proclamando a cura do Senhor sobre nossas vidas. Peço à igreja que ore pela Cosmélia, ela está no hospital. Está com uma crise de enxaqueca. Mas o Senhor está cuidando. Nós levantamos um altar ao Senhor. Está escrito na tua palavra que nós podemos vencer os inimigos, a arca vai à frente, o louvor, a adoração. E existem batalhas, Senhor. O Senhor mesmo diz isso, que nós não teremos que guerrear, é o Senhor quem vai adiante de nós. E enquanto estamos aqui, nós pedimos ao Senhor que o Senhor envie anjos do Senhor naquele hospital agora. O Senhor, o Marcos podia estar lá agora, suspender o que ele vai ministrar, mas nós estamos declarando em nome do Senhor por fé, que enquanto o Senhor flui através dele aqui, que permaneceu, perseverou em fé aqui, que os teus anjos, Senhor, de uma forma milagrosa, operem a cura no corpo da Cosmélia. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor coloque o médico, a médica, os enfermeiros, Senhor, o discernimento de tudo que precisa ser feito, mas ela será tocada pelo Senhor nesta noite e curada em nome de Jesus. Assim, qualquer um dos nossos irmãos que agora está colocando uma questão de saúde, do seu próprio corpo, da vida de alguém, nós estamos diante do Senhor e clamando por uma intervenção milagrosa do Senhor e repreendemos a enfermidade, nós repreendemos toda a enfermidade, nós ordenamos fora em nome de Jesus. Senhor, nós não alcançamos em plenitude o que significa aquilo que está escrito, que o Senhor levou sobre si no madeiro as nossas enfermidades. Senhor, tanta gente discute tanto isso, não interessa, nós não alcançamos mesmo, Senhor, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus Rafá, o Senhor que cura, o Jeová Rafá que cura, e nós estamos declarando que cremos, Senhor, nos anjos e no teu Espírito Santo que manifesta dons de curas, e nós estamos pedindo nessa noite que haja, Senhor, um movimento do teu Espírito e dos teus anjos produzindo curas entre nós, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo, livro de 2 Reis, capítulo 3. Se você quiser sentar, fique à vontade. 2 Reis, capítulo 3. A partir do versículo 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, após 7 dias de marcha. Não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Zafate, ou Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Há uma versão que diz, trazei-me um harpista. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, ou cisternas e cisternas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê da graça dEle, que possamos sair daqui nessa noite edificados em nome de Jesus. Nós estamos passando por um tempo tão bom na caminhada da nossa igreja. Nós precisamos aprender a despertar os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo com o passar dos tempos. Deus tem feito muita coisa. Aliás, Deus nunca para de fazer as coisas. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Deus sempre está se movendo. Deus sempre está operando. Nós precisamos de abrir os nossos olhos e pedir ao Senhor, desperta, Senhor. Desperta os meus olhos para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, para enxergar a obra do Senhor, o mover do Senhor. Para não corrermos o risco de sermos enganados, de sermos levados a perder a nossa fé e imaginarmos que Deus esqueceu da gente, passou muito tempo, não lembra mais, esse problema, essa dificuldade, essa dor, essa frustração, mas Deus continua no controle, Ele continua operando. O texto que nós lemos aqui é um texto que começa a falar sobre a vida de Eliseu. Eu estava fazendo um summit uma vez, summit é um curso para líderes, da Willow Creek. Eu quero abrir um parênteses e te convidar a fazer esse curso. Eu não tenho dinheiro. Irmão, você quer uma ferramenta boa, você quer uma injeção boa de palavra de Deus sobre liderança? Faça esse curso. Dia 23 e 24 de outubro, é lá na IBC. É 23 à noite e 24 o dia inteiro. Você vai ser tremendamente abençoado. Eu já fiz, alguns irmãos já fizeram, todos nós podemos fazer, então faça. E num desses cursos que nós fizemos lá, de uma dessas vezes, eu ouvi uma ministração sobre esse texto. Eu ouvi uma ministração sobre o que nós vamos compartilhar aqui hoje, que eu quero trazer, e que peço ao Senhor que me dê graça para trazer isso para os irmãos. E eu tenho uma convicção, eu estava ali orando, falando, Senhor, será que eu não estou errado naquilo que o Senhor está me querendo que eu coloque hoje? Não. Mas aí o Arthur vem para cá e começa a falar alguma coisa. Eu falei, agora eu tenho certeza. E o pastor veio orar, veio falar aqui, completar o que o Arthur falou, e depois veio orar e falei, agora mais ele tem certeza daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Esse é um texto que conta sobre Eliseu. E esse irmão lá no summit, ele disse o seguinte, que para ele, Eliseu é o profeta mais desprezado que tem na Bíblia. Nós lembramos de Elias, o homem que orou, desceu fogo sobre um altar, todo inundado, queimou tudo, secou a água. Lembramos de Elias. Nem o próprio povo de Israel lembrava de Eliseu, que perguntaram assim: tem algum profeta de Deus aí? Ah, tem um que lavava as mãos de Elias. Sabe o que está querendo dizer? Tinha um que era serviçal lá na casa de Elias. Sabe o que ele fazia lá? Elias, que era o bonzão, chegava cansado, ou ia almoçar alguma coisa, ele vinha e Elias colocava a bacia por baixo, pegava água na vasilha e jogava, e Elias lavava as mãos. Ele servia Elias. É, isso aí. Não, mas traz esse homem aqui. Traz esse homem aqui, porque ele deve ter uma palavra de Deus para a nossa condição nessa hora. E aí veio Eliseu, e nós lemos o texto, o que aconteceu. E nesse texto, nessa história, no acontecido, tem algumas coisas que eu gostaria de destacar para nossas vidas hoje, dentro do que nós estamos vivendo. Eu pertenço, e uma coisa que ficou muito forte no meu coração, são aqueles quatro níveis, os quatro níveis que foram colocados para nós. Eu vou até colar aqui para não correr o risco de errar. Esporádico, intenso, é isso? Intencional, generosidade, mais generosidade. E o que Deus tem falado no meu coração, desde domingo passado, quando o Senhor trouxe essa palavra, qual é o nível que eu estou vivendo na minha vida, em várias áreas. E essa semana, todas as vezes que eu ia, estou tão cansado, eu vou aqui, eu vou assistir um filme aqui para ver se eu relaxo um pouquinho. Aí vinha na minha mente assim, esporádico, intencional, generosidade, mais generosidade, oração esporádica, oração intencional, leitura bíblica generosa, mais generosa, comunhão com o Senhor mais generosa, ou só por acaso. Isso está palpitando assim dentro de mim, está me incomodando, porque eu tenho uma convicção, e eu quero que você tenha essa convicção também. Eu pertenço a isso, eu pertenço a esse projeto de Deus, e eu não posso ficar esporádico, no nível de esporádico, eu tenho que viver no nível do mais e muito mais. Aí eu vou inventar um aqui, pastor, só dá licença, vai ser mais generoso plus. Eu quero algo mais ainda. Eu quero estar bem à frente com o Senhor. Mais da oração, mais da palavra, mais da adoração, mais da comunhão com os irmãos, mais da vida com a igreja. Mas alguma coisa que eu quero ter mais. Eu quero ter mais fé. Eu quero ter mais fé. Eu quero ser mais audacioso na minha fé. Eu quero de um nível de muito mais generosidade na minha fé. E o texto que nós lemos nessa noite trata disso, trata de fé. Mas trata de uma fé com ação. Trata de uma fé que produz alguma coisa. Nós temos, sempre pensamos, sempre sonhamos. E nessa semana, buscando o Senhor e ouvindo alguns irmãos ministrarem, eu fui desafiado a sair de um nível de inspiração mínima para um nível de implementação, de plantação, de atuação, um nível de tomar postura, um nível de fazer alguma coisa. Sabe qual é a diferença daquele que sonha? A diferença de um sonhador para um visionário? A diferença entre um sonhador e um visionário está na fé que o visionário tem para pôr o pé e começar. Todos nós podemos ter sonhos, todos nós podemos sonhar, e aproveitando o tempo que estamos vivendo hoje, dessa gestação do novo local de culto, do novo local para nos reunirmos, todos nós podemos sonhar. Mas a diferença de um sonhador para um visionário vai ser aquele que não apenas sonhar, mas começar a exercitar a sua fé, colocar o pé. Todas as vezes que nós fomos lá no galpão, eu fiquei observando as pessoas. Todas as vezes. ouvia as crianças. Tinha criança lá que parecia que estava assim, igual pintinho no lixo. Ah, que alegria, correndo. Eu falei isso para o pastor: pastor, olha os meninos como é que estão. As irmãs da dança chegaram. Ah, eu quero esse lugar. Ah, aquilo ali serve para mim. A Letícia, na hora que ela chegou e nós sentamos lá para estudar como é que podemos, onde pode funcionar as coisas, falei: Letícia, como é que está seu coração? Ela: está em paz e eu estou enxergando tudo bonito. Aí vem o pastor e mostra uma foto de um lugar que ele foi lá, não sei, lá na Paraíba, aquela foto da Paraíba, onde tem aqueles sofás, lá da Paraíba, olha o que, que eu vi. Eu falei: Senhor, a coisa está começando a criar uma forma. São visionários, são pessoas que colocam o pé, são pessoas que vão começar a enxergar as coisas, são pessoas que vão começar a tomar atitudes. Senhor, nós estamos entrando numa empreitada com o Senhor agora, que nós precisamos, qual que é o número, Arthur, por dia? É, não, por mês que cada um tem que levantar, se fosse o caso? R$ 1.305 por mês. Senhor, eu quero estar lá. Senhor, eu não abro mão. Senhor, mas eu ganho R$ 1.000. Senhor, eu não sei, só vai arranjar um outro emprego para mim. Presta atenção uma coisa, irmão. O pastor falou de um outro pastor, que eu até sei quem é, e ele falou que, ele falou, se eu tivesse R$ 1.000 de... Se eu não tivesse gastado meu... comprometido meu dinheiro, eu te daria R$ 1.000, eu te prestaria R$ 1.000. E o pastor deu uma palavra para você: não preocupa não, irmão. Deus vai te dar esse recurso e você vai lembrar de mim e vai falar: é para isso. Querido, presta atenção numa coisa. Olha, são quantos meses? 18 meses? 18 meses. Vamos fazer uma conta aqui, os que são bons de conta. Se você hoje, vamos fazer uma conta básica. Se você hoje ganha R$ 1.500 por mês, vamos começar lá de baixo. Se você virar e falar assim: Senhor, dobra o meu salário. Aliás, se você se propuser, falar: eu vou colocar isso aqui diante do Senhor, eu vou dar meus 1.500 lá. Não sei como. Deus vai ouvir o seu coração. Você já imaginou? Deus vira e fala assim: olha, esse Marcos está muito audacioso. Eu vou passar o salário dele para 3.000, vou arranjar um outro emprego melhor para ele. O nosso compromisso são quantos meses? E a partir do 19º? Hã? E a partir do 19º, fica com quem? Hã? Seja inteligente, irmão. Seja inteligente, irmão. Comece a caminhar pensando: opa, eu vou trabalhar aqui, mas eu não estou aqui hoje para falar sobre isso. Estou só colocando que nós podemos ser assim. Eu não estou querendo ficar preso à quantidade, a valor, a dinheiro. Eu não estou aqui para pregar que você tem que dar para você receber. Eu não estou aqui para falar nada disso. Eu estou aqui para dizer o seguinte: que nós podemos muita coisa. Se nós ousarmos migrarmos da condição de sonhadores para implementadores, para aqueles que estão dispostos a fazer alguma coisa. A partir de hoje, eu e você temos que orar mais. Senhor, eu não sei onde eu vou arranjar dinheiro, mas eu não quero deixar de levar uma oferta todos os dias lá para o novo templo, para o novo salão. Eu não sei como isso vai acontecer comigo, como isso vai se processar na minha vida, mas eu não abro mão de estar diante do Senhor. Quando nós estávamos fazendo o DIP, no domingo da igreja perseguida, aí a Cosmélia chegou e falou assim: Marcos, nós temos que dar oferta no dia lá. Tá bom. E estava uma época que a gente estava assim, os clientes parece que esqueceram um pouco da gente, esqueceram de pagar. E aí eu falei para ela: então temos que orar, porque hoje nós estamos muito apertados, mas nós vamos dar uma oferta. Ela virou para mim um dia e falou assim, eu já posso falar que ela não está aqui? Depois, a hora que ela escutar amanhã, ela briga comigo. Ela virou e falou assim: eu vou deixar de fazer unha nesse mês, você não vai pagar a manicure. Aleluia. E nós vamos pegar o dinheiro da manicure e nós vamos colocar diante de oferta. Aí, de repente, ela pensou e falou assim: sexta-feira nós comemos uma pizza. Nós não vamos comer a pizza na sexta-feira. Eu vou guardar o dinheiro e nós vamos colocar em oferta. E juntamos tudo aquilo e demos de oferta. Sabe o que isso fez, irmãos? Com as nossas vidas, uma alegria de poder participar. Uma alegria de dizer: eu pertenço. Eu pertenço. E de viver de uma forma mais intencional, mais intencional, mais generosa, mais generosidade plus. Deus tem nos chamado para sermos instrumentos dele aqui nessa terra, mas com intrepidez, com ousadia. E voltando aqui para o texto, eu quero compartilhar, isso ficou como uma introdução, eu quero compartilhar com você alguma coisa que esse texto nos diz aqui. Nós vimos a história, os reis, os moabitas, os moabitas se levantaram contra alguns reis e eles iam para uma guerra. E aí eram três reis e Josafá chegou diante de, perguntou se tinha um profeta naquele lugar e de repente Eliseu aparece, alguém vira e fala para Eliseu. E aí ele fala a respeito de Eliseu, vem Eliseu e Eliseu pega e toma uma postura. Ele vira e fala assim: traz para mim um harpista. Aí, quando a gente fala isso aqui, os levitas já ficam rindo, né? Opa, agora é minha vez. Oba. Chama aí o grupo de louvor. Nós vamos trazer, vamos cantar, vamos fazer alguma coisa. Mas eu não gostaria de pensar nisso apenas no grupo de louvor. Eu gostaria de pensar que quando Eliseu trouxe esse tangedor, Eliseu estava procurando gerar um ambiente de fé. Estava procurando gerar um ambiente que pudesse, que proporcionasse, que desse a ele a condição de orar com fé, de buscar a Deus com fé. Sabe que às vezes nós fazemos exatamente o contrário? E eu vou confessar um pecado para os irmãos aqui agora, e os irmãos vão ter que me ajudar. Nos últimos anos, o que eu mais tenho falado é: o meu tempo não está dando. Eu não estou conseguindo, o meu tempo não está dando. Olha, é tudo mais fácil, porque tem internet, tem telefone celular, e eu faço hoje menos coisas que eu fazia antes, e não estou conseguindo concluir as coisas, não estou dando tempo. Deus colocou no meu coração isso, esses dias. O ambiente que eu estou gerando na minha vida é um ambiente de impossibilidades. Eu não estou podendo. Traga o tangedor. Forme o ambiente de Deus em torno disso aqui. Talvez você pode estar pensando assim: esse negócio de orar mais, de contribuir mais, isso é para pastor, isso é para liderança, isso é para aqueles irmãos. Não, querido, presta atenção numa coisa: isso é para quem quer ser envolvido por Deus, é para quem quer ser usado por Deus. Deus vai te usar na medida daquilo que você deixar Ele te usar. Ah, então Deus não tem poder? Tem, mas Ele vai te respeitar. Ele quer te usar, Ele tem nos convidado. Ele tem nos chamado, Ele tem nos desafiado, Ele tem nos atraído à presença dEle a cada dia mais. E Deus quer que eu e você caminhemos nessa direção, nesse crescimento. Numa das outras ministrações do Summit, um irmão disse um negócio muito interessante. Ele disse: presta atenção, você tem pouco tempo, você só tem de hoje até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que Deus te chamar, para você fazer a obra de Deus. Porque depois disso, você não tem mais obra para fazer. Você só tem para fazer, e o que tem para fazer, para ser feito, é de hoje até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que Deus te chamar. Mais generosidade? Mais generosidade? A nossa caminhada? Qual o tempo que nós estamos preocupando mais? Eliseu chama o harpista, o tangedor. E o tangedor começa a tocar. Eliseu gera um ambiente propício para a fé. Quer ver como que isso é importante? Vem cá, Rafa, senta aqui. Quer ver como que isso é interessante? Eu vou dizer, esse aqui é o melhor tecladista de todos os tempos. Não toque nada por enquanto. Eu vou falar quatro frases simples, pequenas. Escute, por favor. Não desista. Você pode. Você consegue. Tudo é possível. Todos escutaram? Agora feche seus olhos. Eu vou repetir as mesmas frases. E o nosso harpista vai tocar. De olhos fechados, por favor. Não desista! Você pode. Você consegue. Tudo é possível. Você pode gerar um ambiente na sua casa. Você pode gerar um ambiente de adoração na sua casa. Você pode gerar um obrigado, Rafa. Você pode gerar um ambiente de palavra na sua casa. Você pode gerar um ambiente de oração na sua casa. Você pode gerar um ambiente que vai atrair a presença de Deus na sua casa. Eu e você podemos chegar diante dele, em verdade, de cara limpa. O que aprendemos aqui, o que somos ministrados aqui no domingo, trazer aquilo para durante a semana na nossa vida, no nosso coração, voltando aquilo dentro de nós, aprendendo mais sobre aquilo, fazendo aquilo crescer dentro de nós, compartilhando com os outros. Você pode gerar um ambiente de Deus, você pode gerar um ambiente de fé, participando da célula, crescendo junto com os outros irmãos, ajudando um irmão na fraqueza, sendo ajudado na sua fraqueza. Deus pode fazer tudo isso. Gere esse ambiente de Deus. Não faça como eu estava fazendo. Meu tempo não está dando, eu não estou conseguindo, não. Irmão, por favor, eu estou te dando liberdade. Toda vez que você me ouvir falar sobre isso mais uma vez, reclamando, você pode chegar para mim e dizer, irmão, você me deu autoridade, não fale que seu tempo não dá mais. Não fale que você não consegue fazer isso mais por causa do tempo. Eu estou te pedindo, meu irmão, me ajude. Me ajude. Vamos lá no capítulo 3, no versículo 18. No versículo 18 diz assim, olha, não leu 17, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Aliás, vamos ler 16. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale cisternas e terra e cisternas, ou covas e covas, ou cave covas e covas, cave cisternas e cisternas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isso é ainda pouco aos olhos do Senhor. Vamos repetir essa frase? Isto é pouco aos olhos do Senhor. Você pode falar isso com mais vontade? Isto é pouco aos olhos do Senhor. Alguém tem outra versão? Qual é? Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Tem uma outra versão? Isso ainda é pouco aos olhos de Deus. Eu tenho uma versão que diz assim, e isto é fácil aos olhos de Deus. Isto é fácil aos olhos de Deus. E ainda uma outra versão fala, isto é pouca coisa para Deus. É muito fácil para Deus. Presta atenção, meu irmão, uma coisa que Deus acabou comigo, e eu anotei para não correr o risco de perder. Eu queria que você prestasse atenção na seguinte frase: na verdade, se o tamanho da visão que eu tenho para o meu ministério e a minha vida não me intimida, pode ser que seja um insulto para Deus. Presta atenção. Se o tamanho da visão que eu tenho para o meu ministério e para a minha vida não me intimidam, não balançam as minhas pernas, não me causa aquele... Ai, será? Pode ser que seja um insulto para Deus. Deus nos quer caminhando em passos largos. Deus nos quer caminhando em fé, em ousadia. Deus nos quer pertencendo. Deus nos quer crescendo. Deus nos quer produzindo. Deus nos quer frutificando. E a visão dele vai ser a visão dele sempre maior daquilo que nós imaginamos que podemos. Aliás, é sempre maior do que nós podemos. O que nós podemos fazer é cavar cisternas. O que eu e você podemos fazer é ouvir Deus e obedecer o que Ele disse, cavar cisternas. O que eu e você podemos fazer é ouvir aquilo que Deus fala através do profeta, cavar cisternas. O que eu e você podemos fazer diante de Deus é ir gradativamente de um nível de esporádico para um nível intencional, para um nível generoso, para um nível mais generoso, é cavando cisternas. O que eu e você podemos fazer é pisar na água, esperar que o rio se abra. O que eu e você podemos fazer é crer, porque Deus é quem vai fazer a obra. O que eu e você podemos fazer é crer, eu posso trazer a minha oferta. E quem vai arranjar o dinheiro não somos nós, é Deus que vai providenciar. É Ele que está nos levando para um novo tempo. É Ele que está nos conduzindo para uma nova realidade. É Ele que está abrindo o céu sobre nós. É Ele que vai fazer o que tem que ser feito. Deus não tem um plano B. Deus não desiste. Deus não tem um plano B. Deus não tem uma outra opção. Jesus não teve um plano B. Jesus não teve uma opção, outra opção. Ele não desistiu quando foi nascer e não tinha uma maternidade. Teve que nascer no meio dos animais. Ele não desistiu quando o rei mandou que matassem todas as crianças. Ele não desistiu quando, após ser batizado, foi tentado por Satanás. Ele não desistiu, não tinha um plano B. Ele não desistiu quando foi abandonado pelos seus, aqueles que ele tanto amava. E tinha uns três ali que ele falava, são do meu coração. E tinha um que era aquele que reclinava no peito. Quando ele foi abandonado por eles, ele não desistiu, não tinha um plano B. Ele não desistiu quando a multidão gritou Barrabás, Barrabás, Barrabás, preferindo um assassino do que o Senhor, um inocente. Ele não desistiu quando na cruz um ladrão o desafiou e falou, se você é Deus, desça dessa cruz, salva-te a ti e salva-te a nós mesmos. Porque o plano dele não era a maternidade, o plano dele não era a influência de amizade, o plano dele não era o amor simplesmente dos discípulos, o plano dele não era que nem aquela cruz, o plano dele era a ressurreição, o plano dele era vencer a morte, o plano dele era proporcionar para mim e para você a possibilidade de retorno à comunhão com Deus. O plano de Cristo era o nosso resgate, e ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ele cumpriu aquilo que ele foi chamado. E eu e você, nessa noite, nós somos chamados, cave cisternas, cave cisternas. Cave cisternas, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver ventos, vocês não vão ver nuvens, vocês não vão ver chuvas, vocês não vão ver nada que aparenta que Deus está fazendo alguma coisa, vocês não vão ter fazer nada, não vão ver nada aquilo que indique que vai acontecer, mas esse vale será inundado com a água do Senhor. E isso aconteceu, irmão, diz a palavra, se nós continuarmos, diz a palavra, que no dia seguinte, durante a oferta de manjares, há uns anos atrás, o Marconi me falou um negócio muito interessante, que eu levo sempre comigo. Você vai lembrar disso, querido. Você falou assim, preste atenção nos detalhes. Lembra disso? Preste atenção nos detalhes. Por que que a palavra de Deus coloca aqui que foi no dia seguinte, na oferta de manjares? Isso é uma outra história que nós vamos conversar depois. Mas oferta significa sacrifício, serviço. Só para a gente entender um pouquinho. No dia seguinte, na hora do nosso trabalho, na hora de nós cultuarmos, na hora de nós servirmos a Deus com as nossas ofertas, na hora de nós cumprirmos aquilo que Deus nos chamou, veio água sobre as cisternas. E todo o vale se inundou. Todo o vale se inundou. Quais os passos você deu essa semana daquilo que nós ouvimos semana passada, quais os passos que você deu essa semana? O que é que você já fez? Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu com a minha vida. Conversei com o pastor, ele falou, põe esse domingo lá na igreja. Final do ano passado, nós tivemos no projeto um seminário de planejamento estratégico ministrado pelo Marco Aurélio Almada. Infelizmente, por conta da dinâmica do projeto, do seminário, não pôde ser aberto para todo mundo. Inclusive, pastor, de repente, podia ver com ele depois, a possibilidade dele vir fazer para as outras pessoas também que quiserem, que não puderam participar e quiserem participar. Quem fez aquele seminário sabe o que foi feito naquele dia. E eu quero mostrar a foto A. Ah, está de cabeça para baixo. Isso. Isso lembra alguma coisa? Lembra, Francisco? Lembra o quê? No dia do seminário, nós contamos a história da nossa comunidade. Sabe o que nós fizemos? Nós colocamos lá as datas e cada irmão ia escrevendo alguma coisa que ele lembrava. E aquele seminário foi tão impactante para mim, que eu falei, Senhor, o que eu vou usar isso aqui? Eu chamei o Lelo, o Marco Aurélio, e falei, Marco Aurélio, eu posso usar isso no âmbito familiar? Ele falou, eu fiz isso na minha casa com meu filho. Ele falou, as minhas filhas não precisavam, porque elas estavam já sabendo o que queriam da vida, mas o meu filho precisava de uma orientação. E aí eu comecei a orar. E um dia, lá em casa, eu chamei a minha família, nós assentamos na sala, aqueles post-its laranjados, de cor laranja, são os anos que nós marcamos. Os amarelos são os acontecimentos que marcaram a nossa vida em cada ano. Nós fomos lembrando, nós recontamos a nossa história. E aqui não está dando para aparecer, mas na parte de baixo tem uma outra parte, não saiu na foto, que tem todos os nossos projetos para esse ano. Irmãos, é um passo, não tem nada demais, é um passo que nós demos, nós fomos numa direção, nós recebemos uma ministração, recebemos uma direção de Deus, e eu resolvi, eu vou caminhar, eu vou dar um passo nessa direção, e eu dei um passo, e muita coisa na minha casa já mudou depois que nós fizemos isso. Isso aí, para quem não está entendendo, isso é a porta da sala lá de casa, porque ali tem um papel de parede, meio áspero, que não tinha como colar, o post-it não segurava a cola. A única coisa lisa que tinha lá, que não ia manchar, era a porta. Aí nós pregamos na porta e fizemos assim. E aí a minha filha foi levantando a história. Olha, pai, isso aqui foi tão interessante que aconteceu. Lembra disso aqui? Lembra daquilo ali? Daquela viagem? Lembra daquele dia que Deus nos curou daquela enfermidade? Lembra aquele dia que aconteceu aquele acidente com não sei quem da família e que Deus foi lá e nos abençoou? Nós fomos resgatando aquilo que Deus estava fazendo. Deus já havia feito. Nós demos um passo. Essa semana eu dei outro passo. Pode tirar essa aí, querida. Essa semana eu dei outro passo. Eu falei, Senhor, eu quero viver mais generosamente plus. Eu quero viver mais generosamente. E Deus me levou a esse texto. Então, cave cisternas. Fala para o seu irmão. Cave cisternas. Cave cisternas. Kelly, cave cisternas, Kelly. Patrícia, em todas as dificuldades, cave cisternas. Meu irmão, Rodrigo, Simone, cave cisternas. Rodrigo aqui, cave cisternas. Cada um de nós, cave cisternas. Obedeça, siga aquilo que Deus falar. Mas tem uma coisa, não sou eu que faço a água brotar. É Deus é quem manda a água. É Deus é quem brota a água. Provérbios capítulo 3, abre lá a Bíblia. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. É um texto já bastante conhecido. Ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em seu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que é estribes? E não fundamente, não seja o seu fundamento em seu próprio entendimento. Presta atenção, Cabocinho. Olha, o abençoado, presta atenção. Não é aquilo que você entende, é aquilo que a palavra estabelece. É aquilo que Deus estabelece. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, é aquilo que Deus fala que é. Porque é Ele que traz a chuva. Agora, numa outra versão que eu gosto muito, eu queria que você só ouvisse, mas presta atenção no texto. Diz assim, olha, confie no Senhor. Presta atenção, queridos. Isso é muito, muito importante. Confie no Senhor do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Senhor em tudo que fizer e aonde for. E aí, uns outros versículos, ele continua. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Senhor, fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida. Corra para o Senhor. Não ande conforme o que você acha que é, não ande conforme você pensa que é, não ande conforme alguém falou que você tem que andar. Corra para o Senhor, ande de acordo com aquilo que o Senhor fale. Porque se você obedecer ao Senhor, se você cavar as cisternas, na manhã do dia seguinte, Ele vai fazer brotar água, e o vale que era seco, e aquele que estava passando sede, vai matar sua sede, vai deixar de ser sedento e vai experimentar das águas que Deus vai trazer. Eu e você somos ferramentas, privilegiados instrumentos de Deus para o plano dEle. E Ele vai revelando porções de seu plano, para que caminhemos com fé. Presta atenção uma coisa, Deus não nos chamou para terminarmos a obra, Ele nos chamou para começarmos a obra, Ele nos tem chamado para darmos o pé, o primeiro passo, colocarmos o pé, que talvez nós não vamos concluir tudo, mas nós vamos começar as coisas, Ele tem nos chamado para isso, mais generosidade, mais intenso, mais de Deus, mais de Deus. Esse é o lugar dos nossos sonhos. Esse é o lugar da nossa visão. Esse é o lugar que simboliza para mim e para você um novo tempo. Não é um local que vai fazer eu ficar mais crente. Não é um local que vai fazer eu ser mais servo de Deus, mais fiel ao Senhor. Mas é Deus se movendo em todas as questões da nossa mudança para esse local, que vai me impulsionar a numa atitude de fé, a proclamar eu pertenço, a proclamar eu não quero ficar num nível esporádico, eu não quero ficar num nível intencional, eu não quero ficar num nível de generosidade apenas, eu não quero ficar num nível de mais generosidade apenas, eu quero ir muito mais além. Eu quero ir mais além. É tudo isso que Deus está fazendo, que Deus está nos permitindo gerar pela fé, é que me faz hoje proclamar, este é o lugar que vai nos levar a furar cisternas, furar cisternas, furar cisternas, e um vale que é tão seco, seco de recursos, seco de possibilidades, seco de forças, seco de tudo. O Senhor nos diz nessa noite, isso para Ele é fácil, isso para Ele é fácil, isso para Ele é fácil, declare isso para Ele é fácil, isso para o nosso Deus é fácil, isso é muito pouco para Ele, Ele não está nem aí para esse salão, mas Ele está aqui importando, é com a sua fé, é com a sua vida, é com a minha vida, é com aquilo que nós crescemos, é com aquilo que nós desenvolvemos, é o tanto que frutificamos. Deus tem uma palavra para você, cresça, frutifique, cave cisternas, no vale que está seco, no lugar onde está com sede, e na manhã, na hora do sacrifício dos manjares, a água do Senhor virá abundantemente. Amém? Vamos colocar em pé.